foi mais uma realização, portanto, com algum sucesso, apesar do tempo estar, não estar bom, portanto, teve a chover a maior parte do dia. Mesmo assim, os produtores, a maior parte deles, fizeram questão de marcar presença. Ainda houve muita gente, talvez não houve tanta como é natural, como já estávamos habituados há alguns anos, mas pronto, mesmo assim, atendendo ao tempo, superou-nos um pouco as expectativas. Nós estávamos com algum receio, porque estava mau tempo, estava de chuva, né? Mas mesmo assim ainda conseguimos juntar muita gente. Houve excursões, portanto, vieram lá ainda 5 autocarros, portanto, com pessoas que vieram para a feira. Portanto, isso só prova que a feira portanto, a Feira de Porco e Bichito já é um evento reconhecido e que consegue trazer gente para o concelho, não é?